5.3.4 Aplicações práticas e exemplos. 5.3.4.1 Atas de reuniões de projetos. Descrição. Registre discussões e decisões sobre o progresso de um projeto. Prompt. Transforme os seguintes pontos em uma ata de reunião. Título. Reunião de progresso do projeto. Participantes. Ana, João e Pedro. Discussões. 1. Prazo para entrega do design atualizado, 15 de dezembro. 2. Necessidade de revisão do orçamento. 3. Atribuição de Pedro para revisar o cronograma. Próximas ações. Ana atualizará o design, João analisará o orçamento, Pedro ajustará o cronograma. Nova reunião em 20 de dezembro. 5.3.4.2. Atas de reuniões corporativas. Descrição. Documente decisões estratégicas e metas discutidas em reuniões corporativas. Exemplo de prompt. Crie uma ata para a reunião estratégica de fim de ano, incluindo 1. Discussão sobre metas para 2024. 2. Avaliação dos resultados do ano. 3. Decisão sobre novos investimentos. 4. Próximos passos e responsáveis. 5.3.4.3. Atas de reuniões de equipe. Descrição. Registre tópicos e ações definidas em reuniões regulares de equipe. Exemplo de prompt. Transforme os seguintes tópicos em uma ata. Título. Reunião semanal da equipe de marketing. Tópicos. 1. Atualização sobre a campanha digital. Responsável Maria. 2. Planejamento da próxima campanha. Prazo. 10 de janeiro. 3. Feedback sobre ferramentas de automação. Figura 15. Exemplo de uma ata de reunião gerada pelo Chat GPT. Na figura 15 que temos aqui, somos apresentados a um exemplo de ata de reunião gerada pela inteligência artificial Chat GPT. Mas o que realmente é uma ata de reunião e por que ela é tão importante? Pense nela como a memória oficial de um encontro, um registro detalhado de tudo que foi discutido, decidido e das responsabilidades atribuídas. Observe a estrutura clara e organizada. Começamos com informações básicas: título, data, horário, local e a lista de participantes. Isso garante que todos saibam exatamente a qual reunião o documento se refere. Em seguida, a ata se divide em tópicos, cada um abordando um ponto específico da discussão. No exemplo, vemos atualizações sobre uma campanha digital, o planejamento da próxima e um feedback sobre ferramentas de automação. A beleza de uma ata bem feita reside na sua capacidade de transformar conversas em ações concretas. Ao detalhar os resultados da campanha, as sugestões de melhoria e os prazos para a próxima, a ata garante que todos estejam alinhados e trabalhando em direção aos mesmos objetivos. O feedback sobre as ferramentas de automação, por exemplo, demonstra um compromisso com a otimização contínua do trabalho, buscando sempre as melhores soluções. Perceba que a ata não é apenas um relato passivo. Ela registra decisões, atribui responsabilidades e define próximos passos. Isso a transforma em um instrumento de acompanhamento e prestação de contas, essencial para a gestão de projetos e equipes. A inclusão de um encerramento com agradecimentos e a data da próxima reunião reforça o senso de continuidade e colaboração. Em resumo, a ata de reunião é uma ferramenta fundamental para a comunicação eficaz e a gestão de projetos. Ela garante transparência, alinhamento e responsabilidade, transformando discussões em resultados tangíveis. A inclusão de um encerramento com agradecimentos e a data da próxima reunião reforça o senso de continuidade e colaboração. Em resumo, a ata de reunião é uma ferramenta fundamental para a comunicação eficaz e a gestão de projetos. Ela garante transparência, alinhamento e responsabilidade, transformando discussões em resultados tangíveis. Ao documentar o que foi dito e decidido, a ata se torna um guia para o futuro, assegurando que todos estejam na mesma página e trabalhando em conjunto para alcançar os objetivos comuns.